Olá, amigas e amigos clientes, a Johanna Rações tem o maior prazer de convidar vocês para a inauguração da nossa segunda loja, dia 18 de fevereiro, que fica localizada na rua 24 de outubro, número 948, esquina com Fernandes Távora, ao lado do Mercadinho Ideal. E aí, vai ficar de fora dessa? E Johanna Rações, onde vocês irão encontrar promoções e sorteios, venha conferir, além de muitas variedades em rações, medicamentos, gaiolas, coleiras, shampoos, comedouros, brinquedos, vacinas viral e antirrábica. Tudo isso e muito mais. Venha conferir na rua 24 de outubro, 948. E Johanna Rações, será um prazer atender você. Let's go, baby. Com a garrafa de uísque Sandinha. Com a garrafa de tequila Sandinha. Olá, amigas e amigos clientes. A Johanna Rações tem o maior prazer de convidar vocês para a inauguração da nossa segunda loja. Dia 18 de fevereiro, que fica localizada na rua 24 de outubro, número 948, esquina com Fernandes Távora, ao lado do Mercadinho Ideal. E aí, vai ficar de fora dessa? Tomou uma Colonga. E Johanna Rações, onde vocês irão encontrar promoções e sorteios, venha conferir, além de muitas variedades em rações, medicamentos, gaiolas, coleiras, shampoos, comedouros, brinquedos, vacinas viral e antirrábica, tudo isso e muito mais. Venha conferir na rua 24 de outubro, 948. E Johanna Rações, será um prazer atender você.